Nego buga chegando, revolução carcerária, som pesado, estamos levando. Mais problema do que nunca, então reflita malandro. 100% regenerado, 100% abençoado com talento. Aqui hip hop eu represento. Nunca me esqueço dos tempos de escravo. Sujo, drogado, viciando, viciado, movimentando o bagulho. Era alienado pelo dinheiro, pelas drogas, era obcecado. Mas esse é o resultado dos embalos. Mais um pouco, mais um truta. Outro que é finado, mais uma mãe que não compreende o resultado do embalo. O preço da mancada, agora deixa a marca, a sentença das drogas. O sonho acabou, virou presente para as traças. Sofrimento começou, inferno pra quem não sabe significa detenção. Rapaziada, viciado, sem consciência, sem coração. Quem é certo, quem é errado, aviãozinho ou patrão. O governo que libera, álcool, nicotina para todos os irmãos. Abra o olho nesse mundo cão. Só Jesus te liberta e tira a venda e lá seu coração. Aqui liberte pelo Senhor nesse mundo de escuridão. Admansório, filho só, sem solução. Existe dois caminhos, busca o certo, meu irmão. De mancada em mancada, de embalo em embalo. A vida tem dois caminhos, me mostra o que é certo, que eu te mostro o que é errado. De mancada em mancada, de embalo em embalo. O resultado é triste, é o cemitério, é caixão na casa. De mancada em mancada, de embalo em embalo. A vida tem dois caminhos, me mostra o que é certo, que eu te mostro o que é errado. De mancada em mancada, de embalo em embalo. O resultado é triste, é o cemitério, é caixão na casa. Destruição, se liga meu irmão, entregar a sua vida ao mundão. A coisa de momento, felicidades, drogas, mulheres e toda essa padagem. Tudo isso é ilusão, abre o olho meu irmão. São ciladas do diabo, do sistema mascarado que te leva pro buraco. A vida tem progresso, mas cuidado com o reverso. Tem o lado certo, escasso, mas singelo. Te livra do oitão, da casinha do inferno, das latas HIV, lado a lado do cemitério. De mancada em mancada, a neurose vai chegando. Não sabe se as drogas ou a vida se acabando. De embalo em embalo, não se é pego, foi jogado, humilhado. Nada com a treta, hoje está enjolado. Quantos manos já se foram, quem anda do nosso lado? Outros carregam cicatriz, resultado de embalo. Suicídio pelas mãos, muitos porcos regenerados. Confraria das ruas, me fala o que é certo, que eu te mostro o que é errado. A vida tem dois caminhos, uma porta larga, outro estreito com espinho. Quem acaba primeiro, as drogas ou você, a carreira ou o fininho. Se liga meu irmão, nessa luta, você não está sozinho. De mancada em mancada, de embalo em embalo. A vida tem dois caminhos, me mostra o que é certo, que eu te mostro o que é errado. De mancada em mancada, de embalo em embalo. O resultado é triste, é o cemitério, é caixão na casa. De mancada em mancada, de embalo em embalo. A vida tem dois caminhos, me mostra o que é certo, que eu te mostro o que é errado. De mancada em mancada, de embalo em embalo. O resultado é triste, é o cemitério, é caixão na casa. Segredo da ilusão, pra pobre e pra rica, as drogas é devastação. Acaba com as vidas, o presente é o caixão, mas um sonho que se acaba se formando um pesadelo. Overdose, contra-ataque, o coração tá disparado. Qual dos dois é mais guerreiro? Jesus Cristo crucificado e cuspido, ou você com overdose em uma maca? Esquecido, o diabo só festeja o seu fim, por ele é visto entre a vida e a morte. Cara ou coroa, qual será a sua sorte? Os aliados de embalo de você se esqueceram. Quem você mais maltratou agora está no desespero. Essa pessoa é sua mãe que recebeu seu desprezo, mas o amor fala mais alto, pois é puro e verdadeiro. Sementes foram jogadas de Jesus, somos herdeiros. Muitos por ele redimidos dessa vida de escravo, de vício. Mas essa vida de incerteza, muitos traçaram seu destino. Troca de tiros para plástico, para o inferno estão. E de geração em geração, amontoados nos presídios. Outros comidos por traças, presente de bandido. A vida é dois caminhos, heróis são lembrados do lado dos espinhos, pois não morrem, permanecem. O céu é o destino, de mancada em mancada. A vida cobra falhas, de embalo em embalo. Abre o olho, trutas considerados. Saia de cima do muro, escolha o seu lado. De mancada em mancada, de embalo em embalo. A vida tem dois caminhos, me mostra o que é certo, que eu te mostro o que é errado. De mancada em mancada, de embalo em embalo. O resultado é triste, é o cemitério, é caixão na casa. De mancada em mancada, de embalo em embalo. A vida tem dois caminhos, me mostra o que é certo, que eu te mostro o que é errado. De mancada em mancada, de embalo em embalo. O resultado é triste, é o cemitério, é caixão na casa. A droga só será vencida quando começar a ser resolvido em casa, no interior da família, dentro de nós mesmos. Confraria das ruas, três guerreiros te mostrando o certo o tempo inteiro.